Senti teu amor, provei teu poder, meu mestre. Hoje eu te adoro, exalto teu nome, meu mestre. Te entreguei meu viver e tudo que sou, meu mestre. Eu sei que posso contar e sempre confiar no meu mestre. Quero entrar na tua presença, ó Cristo, te contemplar e me derramar aos teus pés, abrir minha alma, sentir teu amor tão suave me tocar. Eu quero viver no teu querer, ó meu mestre. Eu quero entrar na tua presença, ó Cristo, te contemplar, me derramar aos teus pés, abrir minha alma, sentir teu amor tão suave a me tocar. Eu quero viver no teu querer. Sim, eu quero sentir o teu poder. Sim, eu quero viver no teu querer, ó meu mestre. Eu quero viver o teu viver.